Eles têm uma máquina do tempo, mas você não. Então não perca a exibição do filme De Volta para o Futuro, clássico da ficção científica. A sessão é no domingo, 8 de maio, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a gente te espera no auditório da Engenharia Florestal. E lembre-se, a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.